Amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Estamos iniciando o programa Visão Espírita, que vai ao ar pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. Programa patrocinado pela USE de Santa Bárbara do Oeste e conduzido por Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Todas as dúvidas podem ser apresentadas pelo telefone 3463-5255 e 3463-5068 e serão esclarecidas durante o programa. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que possamos estar unidos em torno da sintonia do amor e da paz para fazermos hoje o programa Visão Espírita. Estamos no dia 13 de maio, uma linda manhã do outono brasileiro aqui em Santa Bárbara do Oeste e um dia especial em que comemoramos o Dia das Mães. Uma figura que devemos reconhecer e exaltar em todos os momentos da nossa vida. E não teria sentido começarmos esse trabalho sem antes nos ajoelharmos diante dessa figura maior, dessa figura magistral, dessa mãe, desse símbolo do amor, da renúncia e da abnegação, a que todos nós devemos o nosso carinho e o nosso amor. E dessa maneira começamos bem o nosso programa, sempre lembrando que os nossos trabalhos, os nossos comentários estão rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, para que a gente possa falar a vocês aquilo que existe de mais interessante em todas as obras espíritas, principalmente na obra de Allan Kardec, nas múltiplas obras de Chico Xavier, de Divaldo Franco, Ivone Pereira e todos os demais autores da filosofia espírita. Dessa maneira, estamos começando o programa com essa linda manhã e agradecemos também Vinícius Júnior Pires, na técnica, sempre com a sua simpatia e competência. E quaisquer dúvidas e sugestões, liguem para a Rádio Brasil 3463-5068, 3463-5255. Hoje temos nos assessorando a Raquel, que está no telefone. Quaisquer dúvidas, liguem para que possamos discutir e falar de todos os assuntos possíveis. Muito bem, meus amigos, como sempre fazemos no início dos nossos trabalhos, trazemos uma pergunta do livro O Consolador, que é uma obra de Chico Xavier, psicografia de Chico Xavier, a obra do Espírito Emmanuel, e que toda semana eu trago aqui uma pergunta para servir de base aos nossos comentários ao longo dessa uma hora e meia. E hoje trazemos a questão do livro Consolador 372, em que é um capítulo em que se intitula como a prática da sessão espírita. E a pergunta é: como devemos entender a sessão espírita? E o Espírito de Emmanuel assim responde pela psicografia de Chico Xavier. A sessão espírita deveria ser, em toda parte, uma cópia fiel do cenáculo fraterno, simples e humilde, do Tiberíades, onde o Evangelho do Senhor fosse refletido em espírito e verdade, sem qualquer convenção do mundo, de modo que, entrelaçados todos os pensamentos na mesma finalidade amorosa e sincera, pudesse a Assembleia constituir aquela reunião de dois ou mais corações, em nome do Cristo, onde o esforço dos discípulos será sempre santificado pela presença do seu amor. Que essa definição possa guiar todos os dirigentes e todos os participantes dos centros espíritas. E a imagem que mais forte é que o centro espírita deveria representar no nosso imaginário, nas nossas intenções, no nosso sentimento, aquele cenáculo simples e humilde do Tiberíades, onde o Mestre Jesus, por 3 anos, teve contato com a sociedade mais sofrida e mais necessitada daquela região. E no nosso exercício de reflexão de hoje, sempre estamos trazendo um pequeno texto do livro Emmanuel, um livro escrito pela psicografia do Chico Xavier no ano de 1937 e que hoje trazemos do capítulo 17, o título A Sombra dos Princípios. E é muito interessante, mais uma vez, destacarmos esse texto do Emmanuel, formando a base do que vamos comentar no livro O Céu e o Inferno. Escreve Emmanuel: contempla-se, porém, até hoje, a sombra dos princípios como noite insondável sobre os abismos. Os desencarnados de minha esfera não se acham indenes, por enquanto, do socorro das hipóteses. A única certeza obtida é a da imortalidade da vida. E como não é possível observar a essência da sabedoria sem iniciativas individuais e sem ardorosos trabalhos, discutimos e estudamos as nobres questões que na Terra preocupavam o nosso pensamento. Um desses problemas que mais assombram pela sua singular transcendência é o das origens. Se na Terra o progresso humano se verifica através de 2 caminhos, o da ciência e o da revelação espiritual, ainda não encontramos, em identidade de circunstâncias, em nossa evolução relativa, nenhuma estrada estritamente científica para determinar o alfa do universo, senão a das hipóteses plausíveis. Contudo, saturada da mais profunda compreensão moral, copiosa é a nossa fonte de revelações, a qual constitui para nós um elemento granítico, servindo de base à sabedoria de amanhã. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu posso dizer muito bom dia, meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo. Bom dia, meu amigo Wilson. Bom dia, Vinícius, que está lá na técnica nos ajudando. Bom dia, Raquel. A Raquel, que está lá no nosso telefone 34635068. E em nome dela e em nome de todas as mães que nos ouvem, que estão conosco, um grande domingo que... Eu sei que mãe é assim, ó, depois que ela decide ser mãe, ela é mãe para sempre, todas as horas, noites, dias. O filho pode ter quantos anos for. Há pouco tempo eu vi uma senhora de 90 anos no hospital acompanhando a filha de 69 anos no hospital, que ela não gostava de ir sozinha no hospital. Eu achei tão bonitinha essa ideia. E é mãe para sempre, né? E fora o laço espiritual que se cria entre mãe e filho, a gente vê na obra de André Luiz quantos espíritos que estão lá recalcitrantes no caminho do mal, nas regiões espirituais, são dobrados pela presença da mãe, né? Sim. A hora que a mãe chega lá, ele, ai, mamãe, né? E eu lembro também agora de uma maratona que estava acontecendo na Espanha, há uns 8 anos atrás, né, que o segundo colocado era um espanhol. O primeiro era um nigeriano, um etíope, não lembro o que era. E na linha de chegada, o etíope estava ganhando, ele pegou a coluna errada ali para chegar lá. Mas ele ganhou, né? Aí o espanhol foi lá, pegou ele, acertou ele no rumo e deixou ele ganhar, não. E ele ganhou, né? Daí o espanhol chegou em segundo. Aí vem o repórter e pergunta para ele: Ô, meu querido, mas como assim? Você deixou ele ganhar? Ele falou, não, ele ganhou. Como deixei ele ganhar? Não, mas você teve a oportunidade. Não. O que, que eu ia falar para minha mãe depois? Né? Quer dizer, ele não ia ganhar por mérito, ele ia ganhar por uma malandragem ou por uma circunstância que não era do mérito. Então, assim, a mãe é uma figura importantíssima na nossa vida. Seja até aquela mãe ausente, seja até aquela mãe que é não mãe, foi mãe. Mas ligação espiritual entre mãe e filha é muito intensa. Então, parabéns a todas as mães. Parabéns realmente pelo esforço que é ser mãe. Parabéns para os pais que são mãe, para as avós e avós que são mãe também. E você olhe para aquele ser que foi sua mãe, que foi a mãe de criação, que foi a mãe que cuidou de você, porque nem que foi uma funcionária num orfanato, ela foi sua mãe. Então você cuide dela, porque é ela que te deu a base. Um bom programa para nós. Muito bom dia, meu amigo Wilson Garcia. Bom dia, Geraldo. Bom dia, Alan, Vinícius, Raquel. Bom dia a você que nos acompanha. Antes de qualquer comentário, eu preciso expressar minha gratidão. Muito obrigado novamente pela oportunidade de poder compartilhar com vocês dessas manhãs agradáveis de domingo. E hoje, como o Alan bem já falou, um dia muito especial, um dia que tem uma energia especial. E quero também estender aí os meus cumprimentos a todas as mães que nos ouvem. Nunca nos esqueçamos que as mães são os portais de entrada para essa vida. Então, seja como for, como também o Alan colocou, seja de que forma for, mas todos nós, né, atravessamos, chegamos até aqui por meio da ação de uma mulher, de uma mãe que nos deu essa oportunidade. Então, que nós, em nossas preces, sejamos gratos a quem nos ofereceu essa oportunidade. E Geraldo, com relação ao texto que você leu no início, é muito interessante, porque, novamente, nos incita ao caminho do meio. A ciência jamais vai poder explicar, pelo menos a ciência, a nossa ciência, a ciência que experimentamos hoje, né, no nosso nível evolutivo, ela jamais vai poder explicar para a gente de forma definitiva as nossas origens. Então, a cada nova descoberta científica, a gente avança um pouquinho mais no entendimento das coisas, mas é necessário também um outro aspecto, né, de entendimento para que nós possamos compor um cenário mais completo. E isso nós, espíritas, temos a vantagem, né? A vantagem não, mas nós temos o benefício de contar com as informações que recebemos do plano espiritual. Então, é o caminho do meio. A gente entende, por exemplo, agora, este programa está estudando o céu e o inferno. Né? Vocês estudaram, terminaram aqui o estudo da Gênese, que trata da origem da Terra. Então, quando você pode avaliar as informações que nos são trazidas pelos Espíritos e comparar com as informações que a ciência traz, a gente, num caminho do meio, fazendo uma compilação disso, a gente segue um caminho seguro. Então, nenhum dos dois caminhos é seguro, nem somente o da religião, né? E nem somente o da ciência. A gente tem que utilizar realmente esses dois mananciais de informação. Realmente, Wilson, o seu comentário é um comentário de bom senso, né? Você percebeu muito bem o espírito da coisa, e eu sempre digo isso, eu gosto muito de me ater ao título. E o Emmanuel fala, a sombra dos princípios. Sombra é alguma coisa que você não enxerga muito bem. Que você pode até entender alguma coisa, mas não dá para perceber tudo. Então, mesmo na espiritualidade, os espíritos, que muitas vezes estão num padrão de intelectualidade, de conhecimento muito acima dos nossos, outras vezes não. Existe uma comunidade no mundo espiritual que também é ignorante, que também tem os seus impulsos negativos. Mas estamos falando dessa sociedade mais evoluída, mais esclarecida, que o Emmanuel pertence. E ele deixa muito claro, os desencarnados da minha esfera não se acham indenes, por enquanto, do socorro das hipóteses. Então, eles, tanto quanto nós, numa escala menor, ainda vivemos as hipóteses. O que é a hipótese? É uma opinião embasada que tenta explicar um princípio. Então, nós, aqui na Terra, com o que nós temos, com o material que nos é dado, nós temos algumas hipóteses. Quando desencarnamos e se pertencermos a um plano mais elevado, não estaremos isentos das hipóteses, mesmo numa compreensão maior. E mais embaixo, Emmanuel fala, ele fala da ciência, da revelação espiritual. Nenhuma estrada estritamente científica pode determinar o alfa do universo. Quer dizer, mesmo lá, num ambiente altamente selecionado, evoluído, eles ainda estão subordinados às hipóteses. Então, ele intitula A Sombra dos Princípios. Então, é muito interessante tudo isso, nos faz refletir e entender que precisamos muito crescer, né? E é muito interessante o comentário do Geraldo, porque nós, espíritas, como temos acesso a muitas informações e a explicações, incorremos o risco de achar que conhecemos, que sabemos a causa de todas as coisas. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Por exemplo, quando nós vamos estudar, por exemplo, as causas das doenças físicas, as doenças de nascença, né, a gente corre o risco de olhar para uma criança e tentar explicar. Não, mas isso aí acontece por isso e por isso. Não, é uma hipótese. Pode ser isso. Quantas vezes, eu tenho certeza que já ocorreu aqui, as pessoas vêm até nós perguntando, falam, olha, aconteceu tal coisa, eu vi tal coisa, o que é isso? Não sei. São uma hipótese. Olha, como hipótese, pode ser isso. Aí eu sonhei com tal coisa, o que é? Não sei. Olha, como hipótese, pode ser que seja isso. É uma explicação, mas também pode ser que não seja. Nós não podemos acreditar que temos a explicação para todas as coisas. Eu acabei me atendo aqui à mãe e não comentei o texto, né? Mas eu lembrei daquela frase do Nelson Rodrigues, grande diretor de cinema brasileiro, aí, né? Que toda unanimidade é burra, né? E ele fala assim, quem pensa com unanimidade não precisa pensar. A frase completa dele é essa, né? É provocativa. Então, não, mas é. Só para corroborar a sua informação, é a maioria que elege os nossos não só legisladores. Nesse sentido, mas em tudo, né? E aí você lembrou de uma coisa muito, muito pertinente, que o próprio Espiritismo pode se afundar se a gente achar que tudo é espírito. Porque há uma tendência de pessoa começa a frequentar o espiritismo. Ah, não, isso é problema espiritual, isso é obsessivo. Só que, às vezes, é tudo auto-obsessão, auto-perturbação. Sim. É tudo um desequilíbrio interno que a pessoa tem, que a maioria das vezes é. Porque mesmo na obsessão, ele só é atraído porque o cidadão atraiu aquele perturbado ali do lado, né? Porque ele primeiro é perturbado. Então, a gente precisa ser crítico, mas não ser crítico de tudo. A gente tem que ser crítico com consciência. Por exemplo, outro dia eu estava dando uma aula, o menino levantou e falou assim, ah, mas eu não concordo com isso. Eu falei, tá bom, e qual que é a sua opinião? Baseada em quê? Não, eu só não concordo com isso. Eu falei, então isso aí também, meu querido... Muito vazio, né? Não vale. Eu também posso não gostar do azul, mas só por uma questão de gosto. Não é por uma questão de base. Eu estou te dando uma base dentro de uma referência que eu te dei. Você está fundamentando. Estou fundamentando. Se você não concorda, é um direito seu... Mas vai buscar um contra-argumento que me convença. Se não, você vai me desculpar, mas é um ponto de vista. E daí a gente não avança, né? O Espiritismo, Kardec deixa claro, não é uma doutrina acabada. É uma doutrina começada. Quem sabe daqui 50, 100 anos virá um outro Kardec ou o próprio Kardec para dar seguimento no que foi começado de maneira tão, tão grande, né? Muito bem, 10 horas e 53 minutos, eu peço ao Vinícius que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Súplica falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Muito bem, com essa linda prece, estamos aptos a começar o primeiro bloco, sem antes lembrar que o Centro Espírita, como lemos no começo, é o ambiente adequado para desenvolvermos os nossos estudos, os nossos questionamentos. Como dissemos, tem que se unir o grupo em torno de trabalhos de pesquisa e assim crescermos em torno do estudo e da reflexão. Então agora o Alan vai começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, estudando o livro Vinha de Luz. A lição hoje é a número 90, com o título De Coração Puro. E nesse texto, Emmanuel, do Vinha de Luz, né, começa com um pequeno pedaço de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Espíritos levianos, em todas as ocasiões, deram preferência às interpretações maliciosas dos textos sagrados. O amai-vos uns aos outros não escapou ao sistema depreciativo. A esfera superior, entretanto, sempre observa ironia à conta de ignorância ou infantilidade espiritual das criaturas humanas. A sublime exortação constitui poderosa síntese das teorias de fraternidade. O entendimento e a aplicação do amai-vos é a meta luminosa das lutas na Terra. E há quantos experimentam dificuldade para interpretar a recomendação divina, temos o providencial apontamento de Pedro quando se reporta ao coração puro. Conhecem os homens alguns raios do amor que não passam de réstias fugidias a luzirem pelas muralhas dos interesses egoísticos, porque a maioria das aproximações de criaturas na crosta da terra inspiram-se em móveis obscuros e mesquinhos, no terreno dos prazeres fáceis ou das associações que se dirigem para o lucro imediatista. O amor a que se refere o Evangelho é antes a divina disposição de servir com alegria, na execução da vontade do Pai, em qualquer região onde permanecemos. Muita gente afirma que ama, contudo, logo que surjam circunstâncias contra os seus caprichos, passa a detestar. Gestos que aparentavam dedicação convertem-se em atitudes do interesse inferior. Relativamente ao assunto, porém, o apóstolo fornece a nota dominante da lição. Amemo-nos uns aos outros, ardentemente, mas guardemos o coração elevado e puro. Muito interessante o texto, e tem total relação com a data de hoje, falando sobre amor, falando sobre a pureza do amor. A gente vai buscar nesse entendimento que o amor é cuidar. Cuidar com o objetivo de emancipar, de libertar. Então, essa pureza de coração tem a ver com entregar a pessoa que se ama aquilo que ela necessita, tem a ver com alimentar. Nós nos alimentamos de amor. O amor nos alimenta. É esse alimento que nos faz crescer espiritualmente. Então, o que nós somos aquilo, alguém já disse que nós somos aquilo que comemos, né? Aquilo que sorvemos. Então, o que nós estamos ingerindo, o que nós estamos oferecendo para outra pessoa como amor? Que alimento a gente está oferecendo ao outro? E quando a gente fala em pureza, a gente fala em tirar do ser tudo o que não faz parte da essência daquele ser, para que ele seja o que ele é essencialmente. E o que nós somos essencialmente? Nós somos uma centelha divina. Essencialmente, nós somos amor. Por isso nós buscamos o amor incansavelmente. Seja lá o que for que fazemos, ou as nossas decisões, o nosso objetivo sempre é amar, é encontrar o amor. Assim como uma planta procura a luz com todas as suas forças, nós também procuramos o amor. E no decorrer, é claro, do nosso caminhar, a gente se ilude com as coisas e acredita que o amor está lá ou acolá, na forma daquele objeto, na forma da afeição daquela pessoa. Mas é por ignorância pura. Quando lemos o texto e percebemos a importância de oferecer o que temos de mais puro, de mais verdadeiro, é o amor que cuida com o objetivo, como eu já disse, de emancipar. É o amor que cuida e que dá liberdade ao outro, para que o outro possa fazer o que precisa fazer. Recentemente eu vinha assistindo um documentário na TV e achei muito engraçado até mesmo. Uma determinada espécie de águia que vive no hemisfério norte, constrói o seu ninho nas árvores mais altas, uma espécie de um cipreste muito alto. E lá ela cuida dos seus filhotes. Em determinado momento, quando ela julga o momento certo, ela vai lá em cima e empurra os filhotes do ninho. Ela empurra. Eu, no início, eu fiquei assustado, né, com aquilo. Mas ela reconhece que já é o momento daquele filhote alçar o próprio voo. Então, é a natureza nos ensinando sobre o amor, né? Enquanto o amor ainda poluído é o amor da posse. É o amor que eu quero ter para mim, que eu quero trazer, que eu quero manter junto de mim. E a mãe que ama verdadeiramente, ela sabe que ela ama, ela cuida, ela alimenta o filho para torná-lo forte para a vida. Então, amai-vos uns aos outros. Eu estou trazendo aqui o exemplo da mãe, mas estendendo a todos nós, é o amor que oferece a liberdade. Você sabe que outro dia eu estava fazendo um estudo lá de mitologia, né? E aí veio Eros, né? Que é conhecido como Deus do amor, né? E a formação da palavra grega, Eros, ela é servir do amor. Servir, daí vem, de Eros deriva herói. E herói é aquele que serve do amor. Porque eu estava fazendo um estudo sobre a jornada do herói, que é um estudo de Joseph Campbell, que ele fala de uma jornada que todos nós empreendemos em qualquer mitologia, em qualquer simbologia, que é a jornada do herói. E servir-se do amor é ser herói. E hoje a gente tem uma leitura muito esquisita, porque os heróis hoje, pega aí Marvel e Companhia Limitada, né? Eles sempre são heróis complicados, né? Porque eles têm conflitos éticos muito complicados. Eles fazem um bem de um lado, mas normalmente por vingança, são movidos não por uma disposição do bem, eles são movidos por uma vingança, por uma retaliação, por algo que eles passaram, não suportaram e se tornaram um herói, tentando que outras pessoas não passem por aquilo, mas de uma forma grosseira, brusca, né? E isso faz com que o jovem entre num conflito complexo, ético, porque ele vê aquele que é chamado de herói de uma forma torta, de uma forma meio diferente do seu princípio de formação. Então, se nós voltarmos ao conceito que o herói é aquele que se serve do amor, é aquele que usa o amor como ferramenta para transformar, quando nós pegamos esse título de coração puro, eu não tenho como me servir do amor se meu coração não for puro. Se eu tiver qualquer outra intenção no meu coração que não seja a pureza em servir, eu não estou de verdade sendo um herói para aquela pessoa. Eu estou querendo barganhar amor. Eu estou dando para receber alguma coisa em troca, eu estou fazendo porque alguém faz alguma coisa para mim. A hora que eu não senti mais aquela troca como válida, eu paro de dar amor. Então quer dizer que na realidade eu nunca dei amor. Eu só fiz uma barganha que pode dar qualquer outro nome, menos amor. Amor é um sentimento que é incondicional. Eu amo independente do outro me amar. Né? Porque a gente pega lá Jesus amando a todos, inclusive os seus verdugos, inclusive os bandidos que estavam do lado dele. E naquela hora ainda, né? Ele olha para Maria e fala, mãe, aí seu filho, né? E filho, aí sua mãe, né? Você vê que era um sentimento das mães na hora da crucificação de Jesus. Ele não desamparou a mãe e não desamparou o menino, que era o apóstolo mais novo, que ia ficar desamparado. Então ele falou, João, eis aí sua mãe. Mãe, eis aí seu filho. Olha só, ele estava saindo do mundo e dando uma lição do Dia das Mães, né? Ainda, ó, para nós, naquele momento. Esse servir com o amor de Jesus era pleno. O exemplo máximo do evangelho é o amor, simbolicamente. Mas veja que Jesus deixou claro que apesar de toda a dedicação dele, as pessoas ainda não compreenderam. Você pega aí qualquer outro exemplo depois de Jesus, né, que a gente tem mais informação, não passaram vidas gozando de plena paz e harmonia para amar o outro. Né? Você pega o Chico, por exemplo. Chico teve doenças no corpo físico a vida inteira. Sim. Pesadíssimas. Ele, no final da vida, estava atendendo as pessoas com pressão 5x2, 5x3. Como médico, Geraldo, qualquer um de nós estava na UTI, né? Com certeza. Ele estava lá em pé. Com certeza. Atendendo, amando. Então, esse é um espírito que utiliza o corpo físico como ferramenta para amar o próximo. Essa, para mim, é a visão do amor pleno, que nós ainda estamos longe de executar. Excelentes comentários. Eu acho que vocês foram muito felizes. E eu só finalizaria aqui fazendo um pequeno comentário, em que até a Terezinha Oliveira, ela costuma destacar o seguinte. Aliás, não é a Terezinha, ela destacou uma frase que o Kardec disse, que em muitos momentos dos textos evangélicos, talvez a profundidade do pensamento de Jesus não foi bem expressada quando foi escrito os evangelhos. E aí eu fico pensando que toda mensagem, ela tem maior sublimidade ou menor sublimidade quando você sente o sentimento que tem em cada palavra. Você avaliar alguém pela palavra escrita é uma avaliação muito rasteira. E aí eu entro num aspecto chamado conotação. A conotação é o entendimento que se tem de uma palavra, de um texto, naquele momento. Mas as conotações mudam com o tempo, porque as palavras ganham maior significado ou menor significado. Elas se tornam mais comuns ou menos comuns. E elas vão ganhando significados com o tempo e perdendo significados com o tempo. Então, avaliar Jesus pelo que está escrito é avaliá-lo pela ótica menor. Então, nós aqui, enquanto estivermos subordinados a esses sentidos de podermos avaliar Jesus só pelo que está escrito, a nossa avaliação é muito precária. Quem sabe um dia, estando num padrão melhor de energia, de magnetismo, de entendimento, de evolução espiritual, a gente possa observar Jesus, não pelas palavras, mas pelo sentimento. E aí eu me refiro, tudo isso para dizer essa frase que o Emmanuel diz no começo do seu texto: espíritos levianos, em todas as ocasiões, deram preferências às interpretações maliciosas dos textos sagrados. Então é uma visão menor por uma ótica pequena de um sentimento muito baixo. Então, se nós quisermos entender Jesus e o Evangelho, que nos coloquemos num padrão vibratório melhor, para que a gente possa não apenas ler, mas sentir a mensagem do Mestre. Muito bem, meus amigos, 10 horas e 9 minutos, acho que exploramos bem esse primeiro bloco do programa Visão Espírita, e hoje eu estou aqui, eu estava comentando com o Wilson, com o Alan, eu esqueci em cima da mesa o texto do meu programa, o meu resumo, então tem todas as informações de telefone, de conta, e eu estou aqui meio improvisando, tentando lembrar. Minha memória eu acho que é excelente, mas não estou conseguindo lembrar tudo. Então, telefone, essas coisas vão ficar um pouco não ditas hoje, né? Então, vamos passar diretamente ao segundo bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Foi o seu quarto livro, que veio a público no ano de 1865 em Paris. O Céu e o Inferno, como ele mesmo define aqui no seu começo, ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo. A Justiça Divina Segundo o Espiritismo. E hoje estamos na primeira parte, capítulo 7, em que ele aborda Código Penal da Vida Futura. Olha que coisa interessante. Código Penal da Vida Futura. Agora vamos falar de direito. De direito. E espiritual. Espiritual, não. Verdade, é isso mesmo, né? É isso mesmo. Eu vou me ater aqui a tópicos pequenos, que eu acho que talvez seja mais interessante. A gente faz um bate-bola, passa a palavra ao Wilson, Alan, Wilson, e a gente vai, eu vou fazendo aqui um meio de campo aqui, e eu vou lendo o que o Kardec escreveu. Eu vou ler só quatro tópicos, mas acho que é material para uns dois dias de estudo, né? Em que o Kardec começa assim: o Espiritismo não vem, pois, com sua autoridade privada, formular um código de fantasia. A sua lei, no que respeita ao futuro da alma, deduzida das observações do fato, pode resumir-se nos seguintes pontos. Me permita fazer um pequeno comentário e eu passo a bola para vocês, se vocês quiserem falar sobre isso. Olhem o que o Kardec fala. Quando ele fala em Código Penal da Vida Futura, são leis e regras que vão reger o desdobramento de tudo aquilo que você pensa. Quando? No futuro. Se tem o futuro, você vai continuar vivo no futuro. Você tem uma vida hoje e vai ter uma vida no futuro. Que o título é Código Penal da Vida Futura. Ou seja, o código que vai nos reger hoje terá repercussões na vida futura. Muito bem. Aí ele fala, isso não é um código de fantasia. Por que que não é um código de fantasia? Porque está sustentado pela observação do fato. Então, isso não é uma conclusão de Kardec. Kardec deve ter visto 3 mil sessões espíritas, milhares de comunicações mediúnicas, estudou todas e escreveu esse parágrafo. Então, eu achei interessante destacar primeiro essa fundamentação para que a gente possa fazer algum comentário. Algum comentário, Wilson, Alan? Não, você já disse, toda a experiência que ele teve, o livro dos Espíritos inteiro, né? Então, todas as respostas que ele teve dos Espíritos, o que ele fez foi uma compilação de tudo isso daí, organizando para a gente entender. Então, essas penas, né, é uma organização que ficou, colocou tudo numa lista só, tudo aquilo que estava espalhado lá em O Livro dos Espíritos, sobre as consequências dos nossos atos, sobre a ação de Deus, sobre o relacionamento nosso com Deus. Eu gosto da maneira que ele fala, sementes, plantas, ele fala no texto aí, né? Que são as... esses códigos ainda são sementes. Sim. Que nós vamos colher como planta. Sim. No futuro, fruto dos nossos atos. É que vamos até explorar um pouco essa ideia pelo seguinte: muita gente vive na Terra se preocupando com os códigos da vida terrestre, né? Da vida aqui, né? Então, mas olha como vive, por exemplo, é proibido falar no celular enquanto dirige. Então, mas ele fala. Da hora que ele vê o guarda, ele abaixa. Aí o guarda passa, ele levanta o telefone. Né? Aí ele vê alguém olhando, ele abaixa. Aí ele volta. Então, olha só, na vida terrestre, nós vamos fazendo de conta que estamos respeitando a lei e vamos vivendo. E muitas vezes ninguém percebe. Na vida espiritual, as nossas ações, elas são a fonte da emanação de mais ou menos luz no nosso perispírito após o desencarne. Então, quando eu chego no plano espiritual, não tem como disfarçar a minha evolução. Se eu estiver apagadinho, é porque eu fui apagadinho com as minhas responsabilidades espirituais. Se eu sou iluminado, é porque eu me empenhei mais. Né? Então, a gente tem que entender que isso aí é um lembrete para a sua conduta enquanto vivo. Não adianta você saber desse código depois do desencarnado. Ele só vai ser aplicado ao teu espírito. Então, é bom conhecer esses códigos para que você se esforce em viver melhor para a hora que desencarnar. Porque depois, para você corrigir isso, só outra encarnação. Não, e aqui, você é multado quando fotografa o seu carro passando no farol vermelho. Mas lá não existe a fotografia. Lá tudo é um contexto, tudo... Sabe-se tudo, inclusive as suas intenções, né? Na verdade, até existe a fotografia, né? É. Tudo que a gente faz registra no nosso perispírito. É, tá lá, né? Funciona lá como uma chapa fotográfica. Um filme, né? É um filme fotográfico. Imprime lá. Pior que foi gravado no seu perispírito. Então, no nosso próprio perispírito. E não tem como deletar. Não tem. Aí vem outro lá que vai ler você, né? Você pode deletar, gravando em cima, mas com ações práticas. Perfeito. Excelente colocação. Muito bom. Aí o Kardec entra nesses códigos. Agora eu fico imaginando, ele não era um legislador, mas esse código, você vai ver, ele é um código moral. Ele é moral. Então, ele coloca um primeiro código. E aí eu passo ao Alan e o Luiz fazer um comentário. A alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Alan. Bom, isso aí é o resumo do que nós comentamos antes, né? Então, você vai sofrer na vida espiritual as consequências enquanto encarnado. Mas veja bem, não é no nível de castigo, é isso que a gente também tem que entender. Sim, ótimo. Né? Não é que você vai ser julgado por um juiz num trono lá e vai falar: ah, seu Alan, o senhor era assim. Não é nesse sentido. É fruto da consequência da sua consciência. Então, nós somos nessa essência espiritual e imortal, que é fruto da soma das experiências vividas nas encarnações. Nessa encarnação, vamos falar assim, nós avançamos um pouquinho, mas nós somos a soma de uma centenas de reencarnações, milhares, sei lá quantas, muitas encarnações. Então, essa consequência psíquica é o que eu vou passar como consequência. A ponto da gente escutar, por exemplo, na obra de André Luiz, que a gente vê isso bem claramente, muitos espíritos assim extremamente elevados, em 90% dos pontos, ainda tem aqueles senões que ele mesmo aponta dele. Né? Então, esses senões não são simples de atuar em nós mesmos. Né? A gente luta muito na vida, né? Mas nós temos que lembrar que no Livro dos Espíritos, quando se define como se conhece um verdadeiro espírita, os espíritos respondem: conhece pelo esforço em que empreende em dominar suas más inclinações e pela sua transformação moral. Então, nossa, o que nós temos que ser não é perfeito, mas é esforçado no rumo de colher coisas melhores. Porque, imagina assim, ó, duas pessoas, para atingir um objetivo, estão trabalhando naquilo. Uma se esforça com toda a sua energia, a outra vai empurrando. Chega no final, as duas não conseguiram concluir o modelo ideal. Qual tem mais mérito no plano espiritual? A que se esforçou com tudo. Por sinal, tem muito mérito. Sim. Então, o importante não é ser perfeito. Ninguém vai ser nessa encarnação. Mas é ser esforçado em direção a estar melhor a cada dia em relação a você mesmo. Os outros itens vão avançar um pouco mais sobre isso, mas aí eu quero me ater à questão do sofrimento no plano espiritual. Porque esse primeiro item, ele fala que a alma, que o espírito sofre no plano espiritual, resultado de suas imperfeições. E fazer uma comparação disso com relação à vida encarnada. Quando estamos encarnados, muitas vezes nós fugimos de nós mesmos, fugimos da nossa própria consciência. Né? Nós buscamos não olhar para dentro, porque olhando para dentro, talvez nos deparemos com algo, né, que requeira muito do nosso esforço para poder mudar. Então nós fazemos o quê? Para não olhar para dentro, a gente vai procurar no mundo exterior formas de ser feliz. A gente vai procurar no barulho de fora. A gente vai procurar em festas, a gente vai procurar no consumo de bebidas, em substâncias que vão cada vez mais tirar a nossa consciência, para que nós não precisemos pensar de fato no que estamos fazendo na nossa própria vida. No plano espiritual, acabou, não tem mais jeito. Não dá, um espírito no plano espiritual não pode se projetar a um plano superior, a um plano de felicidade, para que não viva a situação em que ele está. Ele realmente vai ter que viver o que ele é. Então, aquilo que ele viveu, como o Allan colocou, né, as escolhas que ele fez, o fruto dos esforços ou não dele, ele vai experimentar todos os dias na vida espiritual. Então, é essa a principal percepção que a gente tem que ter, que aqui a gente foge da realidade, lá a gente não tem como fugir da realidade, como Allan bem colocou também, ostentar, isto é, vai exibir as aquisições que tivemos aqui na Terra, não dá para disfarçar. Eu achei interessante tudo isso, e eu não estou preocupado aqui, pelo menos é o meu pensamento, de correr com o livro, a gente precisa aprofundar. Quando eu li esse primeiro parágrafo, eu não estou mentindo, eu fiquei uma hora nele, nesse item número 1. E aí me veio a reflexão seguinte: o Kardec fala, a alma, o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. Que imperfeição? Imperfeição do corpo? Não deve ser. Que imperfeição é essa que, pelo texto do Kardec, parece ter um peso muito grande? Que imperfeição? É imperfeição porque... Aí eu imaginei o seguinte, eu até escrevi um textinho pequeno assim. Quais as consequências das imperfeições? Aí eu coloquei assim: penso que as imperfeições do caráter e das virtudes acarretam desdobramentos desagradáveis dentro e fora de nós mesmos. Esses desdobramentos do caráter desvirtuado impactam e repercutem em nossa casa mental, criando a desarmonia das frustrações, dos arrependimentos e das tristezas que ferem a alma, deixando-a amargurada e doente. Então eu imagino que isso é que vai levar a essa correção lá. Tal estado de desequilíbrio fustiga a consciência e nos tornamos escravos de nossas crises morais. Por outro lado, aqueles que nos cercam também recebem o magnetismo do nosso espírito em desalinho moral e são atingidos pelos nossos pensamentos desequilibrados em forma de dardos mentais, gerando consequências imprevisíveis na intimidade de cada um. Nessas condições, somos surpreendidos pela morte do corpo físico e, naturalmente, atraídos para ambientes espirituais onde a treva espessa se manifesta como filha legítima dos nossos desejos mais íntimos. Então, eu fiquei imaginando assim, o espírito, o indivíduo desencarnando com esses desvios de comportamento e de caráter, e lá na frente ele vai colher o que ele está semeando. E se isso não bastasse, ele vai sofrer tudo aquilo que ele jogou de ruim, de imperfeição, para aqueles que o cercavam, os seus filhos, a sua esposa, o seu marido, aqueles que conviviam. Então, eu relembro uma frase que o meu irmão disse há muito tempo atrás, que ele tinha na consciência dele, que o primeiro sentimento que temos ao desencarnar é o sentimento do arrependimento de termos feito tão pouco. Então, foi esse um pensamento que eu tive. E aí a gente vai para o item 2, quando Kardec escreve assim: a completa felicidade prende-se à perfeição. Isto é, a purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Quando a gente fala em purificação, né, é interessante você pensar que cada pensamento que você tem gera... Vamos tentar imaginar dessa forma, para ficar mais prático. Você tem um corpo espiritual. Cada sentimento de raiva que nós elaboramos gera no nosso corpo espiritual uma mancha. Cada sentimento de crítica, cada crítica que nós fazemos a outra pessoa, a inveja, a vaidade, toda vez que nos colocamos à frente dos outros de uma forma egoísta, simplesmente, tentando nos beneficiar, a gente vai criando essas manchas. E são essas manchas que refletem a nossa situação e que impedem que nós brilhemos, que aquela essência que eu disse, que está lá dentro, né, que aquela luz possa irradiar. Então, é mais ou menos como uma cebola, num entendimento. Nós vamos criando camadas e camadas de sombra baseado no que pensamos. A purificação é isso, é remover essas camadas. Então, é combater esses comportamentos, é combater o egoísmo, a vaidade, da maneira que, quando nós vamos substituindo esse comportamento por um outro, essas camadas vão se dissolvendo. E pense que a luz está lá dentro. E na medida que vão se dissolvendo, vão ficando mais translúcidas, vão permitindo que essa luz irradie aos poucos. Então, a purificação plena é você remover tudo, você vai ficar translúcido, transparente, né? Com a capacidade de irradiar toda essa luz. E é interessante que, quando a gente irradia, se imagina irradiando uma luz, a luz não ilumina a gente. Ela ilumina onde estamos, assim como o seu texto diz, desses dardos que nós lançamos contra as pessoas que convivem conosco, o nosso amor também, né? Essa luz que nós irradiamos também beneficia as pessoas que estão com a gente. É interessante a gente falar sobre o processo educativo aqui. Nós nos educamos observando. Os olhos são os elementos mais poderosos, o sentido mais poderoso que temos no corpo para o aprendizado. Visto que, até mesmo quando estamos em repouso, nós contemplamos. A gente vai contemplar a natureza, isso é, a gente ainda está aprendendo com a natureza. Então, quando as pessoas observam a conduta daquele que está tentando, como o Alan bem colocou, está tentando se corrigir, ela naturalmente também sente vontade de fazer a mesma coisa. É como quando, por exemplo, a gente se depara com a imagem do Chico, né? Vê alguma cena do Chico, a gente tem vontade de fazer igual ele fazia, ser igual ele, né? Inspirador. Fala, nossa, eu queria tanto ser, todos nós queremos ser bons. A gente quer ser bom. A gente erra por ignorância, por fraqueza, por fragilidade. O Alan sempre coloca isso, a frase de Humberto de Campos, não é, Alan? A gente erra por fragilidade, a gente não quer errar. Mas à medida em que a gente vai se corrigindo, a gente vai alcançando, então, esses louros, esses méritos. Alan. Eu acho que quando a gente começa um estudo de um assunto, a gente não pode querer ser mestre nele. A gente começou o estudo, né? E a gente tem que beber das fontes daqueles que já estão na nossa frente, porque, afinal de contas, a sabedoria está nisso, né? Eu aproveitar daqueles que já sabem mais do que eu no, na busca do conhecimento verdadeiro, daquela, da minha verdade, né? A verdade é muito individual, do meu ponto de vista, de eu melhorar o meu ponto de vista. E quando a gente imagina, assim, felicidade perfeita, eu acho que a gente não tem ainda exemplos de felicidade perfeita no mundo para a gente poder comparar, né? Qual que seria o nosso mestre na felicidade perfeita? Eu acho que é uma busca muito longínqua ainda do nosso nível evolutivo. O que nós vamos gozar são momentos de felicidade e um entendimento do nosso nível evolutivo de não exigir além daquilo que eu possa ter. Tem um programinha que passa na televisão que eu gosto de ver, que chama Mundo Visto de Cima. Eu também. E ele vai mostrando os países e tal, né? E ontem à noite eu tinha trabalhado o dia inteiro, acho que era 10 horas, eu sentei para tomar um copo de leite na frente da televisão, para dar aquela acalmada, para poder ir dormir. E eu liguei a televisão, estava passando o Mundo Visto, estava passando a Alemanha. A Alemanha é um país que é o país que mais tem castelos e fortalezas do mundo, né? Ainda em pé, né? Foi um centro de muitos reinos, né? Então tem muitos castelos fantásticos. Então. E eu estava admirando aquelas obras dos humanos ali, né? Porque eles fazem uns castelos, uns picos, numas montanhas, que você fica imaginando assim, como que levou material, tudo esse material? Eu fiquei imaginando, né, pensamento talvez pobre, mas fiquei imaginando assim, falei, nossa, como foi que feito carregou isso? Tudo isso aí? Qual o custo disso, né? Lógico que a maioria desses reinos tinham escravos, tinham explorações de regiões, o dinheiro não era suado, era um dinheiro que vinha fácil, mas são obras humanas. Eu invejo aquele castelo de forma nenhuma. Eu admiro o esforço humano para chegar e fazer aquilo lá. Então imagina assim, que a felicidade é esse castelo gigantesco no alto de uma montanha. E nós temos que entender que ninguém consegue aquele castelo sem muito esforço. Porque aquele castelo, mesmo o rei que não fez um esforço direto, ele teve um esforço de manter o reino funcionando, de muitas guerras e tudo mais, e milhares de pessoas trabalharam na feitura, da construção daquele prédio. Então, imagina quantas horas nós vamos ter que construir para construir o castelo da nossa felicidade. É muitas e muitas horas. São muitas e muitas horas. É um esforço, assim. Então, a gente não pode focar no ideal da felicidade, na perfeição da felicidade. Nós temos que viver a realidade das nossas pequenas felicidades. Deixa eu acrescentar na sua história, aproveitar corroborando a sua analogia. Também o castelo não foi construído sozinho. Não, por muitos anos. Por muitos anos, isso é. Essa felicidade também nós não construímos sozinhos. Nós construímos também pela felicidade que promovemos aos outros, pelo bem-estar que promovemos aos outros. Isso promove a nossa felicidade. O comentário do Alan foi muito bom. Ele só cometeu um equívoco grave no comentário ao dizer que ele tomou leite às 10 da noite. Não se toma leite às 10 da noite. Falar isso com gastro, né? Não, mas é que eu queria tomar uma coisa geladinha. Foi o único equívoco que você cometeu até agora. Falar com gastro do lado é isso. Mas não é todo dia que eu faço isso. Era outro dia, deu vontade. Um dia especial. Tava com sede, querendo me alimentar. O leite gelado foi convidativo. O que o Kardec cita é: a completa felicidade prende-se à perfeição. Quer dizer, ele não fala felicidade, é a completa felicidade prende-se à perfeição. E eu fiz um pequeno comentário, dando sequência naquele pensamento relacionado a esse, que ele fala: o seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou de impureza. E eu fiz uma frase assim: sem o corpo físico, deixado na terra pela desencarnação, subsiste a essência divina, definida por nós como espírito imortal. Por longo tempo após a desencarnação, ainda trazemos alguns desejos e impulsos próprios do corpo transitório. Esse confronto das nossas tendências psíquicas com a realidade e o esplendor da vida espiritual explicam a maior ou menor felicidade, a dor moral ou o sentimento de culpa que nos liberta ou nos retém no padrão de nossas realizações. Então, a completa felicidade prende-se à perfeição. E para finalizar aqui, os últimos dois itens, que é o item 3 e o item 4, eu faço a seguinte leitura e passo para o Alan e o Wilson fazer um comentário. Não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. A soma das penas é assim proporcionada à soma das imperfeições, como a dos gozos à das qualidades. A alma que tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais do que a que tem 3 ou 4. E quando dessas 10 imperfeições não lhe restar mais que metade ou um quarto, menos sofrerá. De todo extintas, então, a alma será perfeitamente feliz. Também na Terra, quem tem muitas moléstias sofre mais do que quem tem apenas uma ou nenhuma. Pela mesma razão, a alma que possui 10 perfeições tem mais gozos do que outra, menos rica de boas qualidades. E o item 4. Em virtude da lei do progresso que dá a toda a alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como de despojar-se do que tem de mal, conforme o esforço e vontade próprios, temos que o futuro é aberto a todas as criaturas. Deus não repudia nenhum de seus filhos, antes recebe-os em seu seio à medida que atingem a perfeição, deixando cada qual o mérito das suas obras. Alan. Nossa Senhora, né? Quando a gente escuta um negócio desse aí, a gente começa a automaticamente fazer uma equação da nossa vida, né? Porque nós estamos falando de somatório aqui, né? Então, somatório remete às nossas ações. Somatório, lembra que soma positivo e negativo. No final, dá um resultante lá. Esse resultante será positivo ou negativo? Igual extrato bancário. Não sei, igual extrato bancário, eu estou quebrado. É mais negativo que positivo. Então, não é simples, não, meus amigos. Olha, tentar imaginar, e eu acho que mas assim, tem um alento aqui para nós, né? Que no item 4, né, ele começa assim: em virtude da lei do progresso, tendo cada alma a possibilidade de conquistar o bem que lhe falta e libertar-se do que possui de mal, segundo os seus esforços, aí volta o esforço lá, e a sua vontade, resulta que o futuro está aberto para qualquer criatura. Então, olha só. Outro dia eu li uma frase de Lacan, que ele fala assim, que nós temos que encerrar o nosso passado. Encerrar, sabe? Ficar carregando fardos do que fizemos. Fizemos. Por que fizemos? Fizemos. Dane-se o mundo. Tem que encerrar esse passado. Viver com plenitude o presente, porque o futuro é incerto. Epícoro, que é um filósofo pré-socrático, antes de Sócrates, ele falava assim, que 50% das coisas estão sobre sua decisão na sua vida. 50% das coisas não estão. É lógico que esse número é simbólico. Sim, mas é interessante. Mas olha só que interessante. Se você se dedicar a fazer o que você gosta, nos 50% que você decide, você vai ter muito mais resistência para naqueles 50 que você não decide suportá-los. Olha, um filósofo de 2.700 anos atrás trazendo para nós essa reflexão. Com isso, o que acontece? Na nossa vida, eu tenho que me esforçar nos meus 50%. Nos outros 50% é uma consequência que não depende diretamente de mim. Eu não posso reclamar de infelicidades ou desgostos daqueles 50 que não fui eu que decidi. A vida me colocou naquela situação. Agora, como eu decido me portar perante aquilo? Aí a decisão é minha. Esse é o esforço. É como eu me portar perante as coisas que eu não decidi que acontecessem na minha vida. Quando eu me esforço nesse sentido, eu evoluo, eu cresço, eu estou transformando virtude em virtude aquilo que é, em primeira mão, um defeito. Né? O esforço é nosso. O futuro é incerto. E está livre, como ele fala ali a palavra. O futuro está aberto. Depende do meu esforço atingir aonde eu quiser atingir. Wilson? Kardec explora bem a questão das penas, mas também dos benefícios. Quando ele fala que também tudo o que fazemos de bom é considerado ao nosso favor. Aí a gente vai lembrar da frase, né, da assertiva, que o amor encobre uma multidão de pecados. E a gente, pensando sobre ela, vai olhar a nossa realidade. E eu, voltando à questão do extrato, eu penso mais ou menos que seja assim. Olha, a gente tem uma dívida grande com o banco. Ela deve 200 mil reais no banco, vamos lá. Aí você vai lá e senta com o gerente e fala: olha, eu estou devendo aqui 200 mil reais, mas eu queria dar um jeito de pagar isso, eu estou animado, vai dar certo, né? Como que você divide isso para mim? Aí o gerente fala: olha, eu vou dividir para você em 200 mil parcelas de um real. Tudo bem para você? Nossa, tá ótimo, né? 200 mil, mas é 200 mil anos. É, né? A pessoa tá até animadinha, ela fala: não, não precisa tanto não, pode pôr uns 100 reais por mês que eu dou conta de pagar. Porque ele tá animado naquele momento. E aí ele retorna para cá, né, com o compromisso de ressarcir isso daí, de pagar, né, esse compromisso que ele já assumiu, já era um compromisso assumido, mas que foi dividido de uma maneira que ele pudesse carregar e que ele pudesse pagar. Enquanto isso, ele vai produzir outras boas ações. Não, essa é a nossa existência. Talvez na divisão do Alan, né, do Epicuro, seja mais ou menos isso. Os 50% que a gente não pode, né, que não tem acesso a mudar, é a dívida. Aqui eu estou usando o nome dívida pela analogia que eu fiz. Sim, sim. Né? Mas o comprometimento que trazemos conosco, esse já foi assumido, já foi comprometido, já está lá assinada a promissória, não tem mais jeito. Não dá para fugir dele. Né? Mas o problema é que a gente vem para cá muitas vezes e, além de não pagar aquela dívida promissória, contrai uma maior. E acha que é pesado ainda. Acha que aquilo é pesado demais. Não, isso, onde já se viu? E contrai uma dívida maior ainda, continua todos os dias contraindo novas dívidas. E isso é assustador. Eu vi um texto do Neo Lúcio há pouco tempo atrás, eu fiquei abismado com o texto. Contava a história de uma moça que estava em casa e Num surto de cólera, ela gritou porque não achava a roupa que ela queria. E as irmãs que estavam lá na cozinha se assustaram, queimaram a comida. O pai já perdeu a hora do trabalho, chegou lá no trabalho, o patrão quase mandou ele embora. Gerou um transtorno na casa enorme. A mãe teve uma dor de cabeça que não passava mais, o pai não tinha dinheiro para comprar remédio. A história, nossa, é longa. Né? Mas tudo que aconteceu pelo gatilho ali daquele destempero da moça naquele instante. E eu sei que o autor continua na história e diz que a casa só retorna ao mesmo estágio que estava antes daquele comprometimento, 6 meses depois. Nossa. Coisas vão acontecendo. Demorou 6 meses para retomar o mesmo estágio. Você lembra o livro que está isso? Eu não lembro, mas está num dos programas Visão Espírita lá de Piracicaba, numa das edições anteriores, e eu vou trazer esse texto depois. Não é aquele livrinho? Publica lá no nosso Facebook. Vou publicar. De capa laranja, que é do Neo Lúcio. Eu vou trazer, eu vou pesquisar, está lá num dos programas Visão Espírita. E eu fiquei impressionado com isso. Falei: poxa vida, uma atitude, quanto que gera de consequência na vida da gente, foi uma atitude só. E aí nós vamos olhar para a nossa vida e muitas vezes, muitas coisas, a gente vai querer encaixar naqueles 50% que o Epicuro falou lá, que a gente não tem poder. Mas não, tá, justamente o que a gente está vivendo está no 50% em que nós temos o poder de escolher. Então, as vicissitudes, as dificuldades, nós estamos vivenciando, experimentando por conta das nossas escolhas diárias mesmo. Não é coisa que trazemos, não, do passado. Excelente. Acho que esse segundo bloco fechou com chave de ouro aí, os dois muito inspirados nos comentários aí. Hoje não temos a música de boa qualidade, não foi escolhida, mas vamos, a música são as nossas palavras aqui. Muito bem. O Vinícius improvisar uma música. Olha lá, Vinícius. Improvisa uma música para nós de boa qualidade. Olha lá o nosso técnico. O que você colocaria de boa qualidade para nós? Vamos dar uma chance para o nosso técnico de som. Ele gosta de música. Quer ver como vem uma música boa? E inspirada. Olha só, olha lá. Olha lá como nós podemos... Não é só o Luiz que tem bom gosto, não. Por sinal, o Luiz está em Marília hoje. Nos deu folga, né? Estamos sem o chefe, tá uma beleza aqui, né? A gente pode fazer o que quiser. O gato sai, os ratinhos fazem a festa, né? Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita. A vida que é, diga lá, meu irmão, ela é a batida de um coração, ela é uma doce ilusão, mas e a vida, ela é maravilha ou é sofrimento, ela é alegria ou lamento, o que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma puta, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha. Excelente, realmente o Vinícius inspirado mais uma vez, trouxe uma música muito agradável para o dia de hoje. Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 48 minutos, vamos começar o terceiro bloco e último bloco do programa, que é o estudo do livro, da coleção de livros da Terezinha Oliveira, Hoje estamos no seu volume 6º, Estudos Espíritas do Evangelho, e aqui estamos no capítulo 17, A Pregação de Jesus. E hoje, esse subtítulo é muito interessante, em que a Teresinha escreve: Jesus nada escreveu. Então eu faço a pequena leitura, Alan e o Wilson fazem os comentários. Teresinha escreve: embora soubesse escrever, e isso está em João, Jesus nada deixou escrito. Transmitiu toda a sua doutrina oralmente, como aliás o fizeram todos os grandes mestres do passado. Felizmente, ficaram os registros evangélicos, através dos quais podemos conhecer e estudar a doutrina que Jesus pregava. Mas na interpretação das passagens, é preciso lembrar que os evangelhos foram escritos depois da morte de Jesus e, às vezes, como alerta Kardec, o fundo do seu pensamento pode não ter sido bem expressado. O sentido primitivo pode ter sofrido alguma alteração no passar de uma língua para outra. E há termos que, conforme a língua, o povo e a época, têm um significado peculiar e maior ou de menor força. O erro de tradução, acaso cometido uma vez, pode ter sido repetido pelos copiadores. Então, aqui fica um texto da Teresinha, em que ela aborda um tema, que na minha humilde avaliação é um tema amplo, que Jesus nada escreveu, embora soubesse escrever e ler. Por que será, Alan? Bom, eu não sei porque ele não escreveu, mas eu acredito, né, se eu puder chutar, e com todo respeito, ele falava para pessoas que não sabiam ler. Então, escrever não era uma boa comunicação para a época. Hoje nós criamos uma rádio pela internet, porque as pessoas têm acesso à internet. Não adiantaria a gente criar essa rádio pela internet na época de Jesus, que nem internet existia. Então, as coisas são no seu tempo. E ele, segundo alguns estudos que eu não tenho provas dele, eu escutei da boca do Haroldo Dutra Dias, alguns estudiosos falam hoje que ele falava em rimas diferentes, quando era um ensinamento, quando era uma dura que ele estava dando, quando era uma... Em rimas? Ele falava de forma poética. Poética. Por que isso? Porque a intenção era que as pessoas gravassem o que ele estava falando. Né? É muito mais fácil você gravar alguma coisa rimada do que uma coisa sem rima. Então ele falava... Né? Leon Denis, no livro Arte e Espiritismo, ele fala que nas mais altas esferas espirituais, Deus comanda em harmonias, em som. Na realidade, nós temos que buscar mais a arte para o nosso sentimento ser mais sentido, não racionalizado. Por isso que Emmanuel, no primeiro texto, fala que só a ciência não serve, porque é razão. Nós precisamos da razão e da emoção. Nós precisamos desses dois lados. Então, quando a gente imagina Jesus falando, é assim, ó. Você escutou Chico falando para você quantas vezes? Umas 20 vezes. Não era rimado, mas você lembra das palavras dele até hoje, não lembra, Geraldo? Sim, sim, então, todas. Olha o exemplo que eu estou dando com respeito a Jesus, respeito ao Chico. Pelo amor de Deus, não estou nem comparando. Estou só dando um exemplo de algo que foi vivido pelo Geraldo com o Chico. Agora, imagina, eu quero ouvir Jesus falar. Não dá nem para a gente imaginar. Então, ele fala, ele não fala racionalmente só. Ele fala com emoção. A essência do evangelho é amor. Quando tentaram escrever para perpetuar aquele amor que sentiam. O sentimento tentou ser colocado nos papéis. E era muito caro, era muito difícil produzir texto. Então, esses evangelhos, eles eram copiados um do outro. Era um, oh, empresta para mim o que você escreveu e que eu vou copiar. Era um do outro. A gente vê bem isso em Paulo Estevam, por exemplo. Era copiado um do outro. Existiam os então, copiadores, né? É, não, não, não. Isso é depois. Até nesse momento existiam já os copiadores que eram profissionais e tal. Mas eles eram copiados um do outro. Agora, quem conseguia copiar um texto? Quem sabia ler e escrever. E na época eram poucas pessoas. Então, por exemplo, a Torá judaica, hebraica, vamos falar assim, ela, até há poucos anos atrás, ela tinha a Torá escrita e a Torá oral. A Torá oral não era para ser escrita. Porque eram sentimentos passados através de cantos nas sinagogas. Da mesma forma, eu acredito que Jesus trouxe uma mensagem oral. Sentimento. Enquanto outros escreveram porque não tinham o mesmo sentimento do que ele para transmitir e colocar no papel para tentar deixar para as outras gerações. Mas é uma... veja bem, é um ponto de vista meu, sem nenhuma pretensão de estar certo também, viu, gente? E eu vou fazer agora uma provocação para o Wilson. Fiz uma pergunta para o Alan e vou fazer uma pergunta para o Wilson. Você acha, considerando essa colocação do Alan, você acha que foi expressado rigorosamente 100% do que Jesus sentia nos evangelhos, Wilson? Eu acho que muito longe disso, do 100%, né? Porque as pessoas que escreveram, né, a maior parte delas também não vivenciaram, né, não estavam lá, não estavam presentes, elas não sentiram aquilo, quem colocou no papel não sentiu aquilo que Jesus falou no momento em que ele falou. Ele escreveu o que alguém contou para ele, que alguém havia contado para alguém que contou para ele. Os evangelhos são de 70 anos aproximadamente após Jesus, os mais antigos, Marcos e Mateus. Então, de fato, muito se perdeu desse sentido sentimental, né, dessa emoção que Jesus transmitiu ali. Mas, corroborando o que o Alan falou, isso é tão realidade que as pessoas hoje, elas não é suficiente para elas abrirem o evangelho e lerem. Elas têm que ir até um templo, elas têm que ir até uma igreja para ouvir alguém interpretar aquilo. Porque essa pessoa que vai fazer essa interpretação, essa exegese, né, do evangelho, ela vai acrescentar ali também a experiência dela, a vivência dela, a emoção dela. E é isso que as pessoas buscam, que muitas vezes elas não conseguem por si só. Mas também é isso o que deve ser motivo de cuidado. Porque quando a gente ouve alguém interpretando o evangelho, a gente está ouvindo aquela pessoa, né? Sobre o ponto de vista dela, sobre o que ela sente com relação àquilo, baseado nas experiências que ela teve, no que ela vivenciou. Muitas vezes não serve para mim completamente. Então, daí a necessidade de buscarmos o estudo próprio nosso, a nossa interpretação, o aprofundamento naquelas palavras. E um exemplo é o que você citou da obra anterior, de você passar uma hora em um parágrafo, né, para preparar o programa, uma hora em um parágrafo. Quer dizer, quantos aspectos daquela questão você não levantou? Então não basta a gente abrir o evangelho dentro, vamos fazer o evangelho no lar, abre ali o evangelho, lê lá, tarará, parará, lê três versículos lá, comenta e vai embora. Não, é muito mais profundo do que isso. A gente precisa sentir. Recentemente o Álvaro Augusto Vargas fez uma palestra sobre cérebro, espiritualidade e coração. E ele trouxe umas informações que até me surpreenderam sobre o coração, informações científicas, dizendo que no coração também existe um certo número expressivo de neurônios. Isso a gente até já sabia, no coração, no intestino, mas que o coração também emite, eu até então achei que era só o cérebro que fazia isso, que emitia ordens, né, para o corpo. Não, o coração também emite comandos para o cérebro. E fiquei impressionado com isso. Segundo, tem procedência? É assim, o cérebro é o gerente geral, né? Ele emite uma ordem elétrica e bioquímica e o coração responde, o coração devolve, mas quem comanda é o cérebro. Era isso que eu também imaginava, mas pelo que eu apreendi ali... O que talvez ele tenha que dizer é o seguinte: quando existe uma desordem no coração, O coração informa isso ao cérebro e o cérebro tenta se adaptar a essa desordem. Talvez seja esse sentido que ele quis dar, né? Mas, de qualquer forma, é a importância da predominância, como o Alan já colocou na fala dele anterior, da predominância do sentimento, eu não falo nem da emoção, do sentimento com relação à razão. Não, eu achei, Wilson, muito bom o seu comentário. Eu achei que o comentário de vocês agregaram muito ao programa. Eu acho que hoje, eu até gostaria de ouvir, para finalizar cada um, se eu pudesse que resumir o programa de hoje nos comentários do Alan, do Wilson, do meu, eu acho que a palavra do programa de hoje é sentimento. Até porque é o Dia das Mães. Eu acho que a essência do programa casou perfeitamente com o sentido da mãe. Então, considerando isso, Alan, suas últimas palavras. Que todos possam lembrar com a mãe, da mãe, né? Presente ou ausente, física ou de que forma for, com carinho, né? com o amor que nós tentamos hoje transmitir nos nossos comentários. É o meu desejo para o dia de hoje. Wilson, suas últimas palavras. Nosso agradecimento novamente pela oportunidade de estarmos aqui. E aí um grande abraço a todas as mães, parabéns por esse dia, todas as mães. E que possam aproveitar os momentos com seus filhos e os filhos aproveitar da presença das mães, tanto as mães que estão presentes ou aquelas que já não estão mais aqui no plano também, que possa o pensamento, né, o coração alcançá-las onde quer que estejam para que novamente exista essa interação de sentimentos. Então a gente encerra o programa de hoje lembrando de todas as mães, aquelas que estão presentes e aquelas que já se foram, que todas sejam homenageadas com o nosso sentimento, o nosso reconhecimento e o nosso muito obrigado. Até a semana que vem. Você acabou de ouvir Visão Espírita. Uma só garantia séria existe para os ensinos dos Espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Também não é porque um princípio foi ensinado que, para nós, ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Estaremos de volta na próxima.